Primeiro volume da obra. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos. E por isso, todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que tem vida, e de uma hora para outra, acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm. E quem sonha desse jeito, vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas, depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões, por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais, e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por não ser esta a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho.